Está começando. Mais um Evangelho do Dia. Com Frei Jordano. Hoje é dia 5 de 6 de 2016. Horário local: 23 horas e 8. Horário do Brasil: 19 horas e 8. Leitura. Nós vamos aqui então começar direitinho. Hoje já temos os irmãos aqui no estúdio novo. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Anúncio do Evangelho de Lucas 7, do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje tivemos o estudo do Evangelho de Lucas, aonde acontece um evento e um fenômeno se reproduz, onde, de acordo com a ciência humana, Jesus então ressuscita ali o garoto. De acordo com a ciência celestial, este garoto ainda não tinha morrido, não é mesmo? Para Deus, para a sua vida na terra, e portanto, Jesus foi capaz de ressuscitá-lo. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus. O santo do dia é São Bonifácio, que foi monge beneditino. Com alegria celebramos vida de total entrega a Deus, deste santo que se tornou o apóstolo da Alemanha. São Bonifácio nasceu em 675 e recebeu o nome de batismo de Winfrido. Diga-se de passagem, era um nome muito feio. E com o passar da vida, no seguimento ao Divino Mestre, tornou-se monge beneditino. O coração de Bonifácio era sereno, como o dos seus irmãos monges, porém inquieto por causa do seu ardor missionário. Sendo assim, ao se apresentar ao Papa, recebeu sua investidura de missionário. Fato que durou sua vida e seu nome de Winfrido. Desculpa, fato que mudou sua vida e seu nome de Winfrido para Bonifácio, em memória de um grande mártir. Ordenado bispo, São Bonifácio soube proporcionar elo do cristianismo nascente na Alemanha com Roma. Assim como bem evangelizou os quatro cantos de sua região, através de muitos mosteiros e dioceses que nasceram por sua causa. Docilidade e firmeza, timidez e coragem, oração e ação estavam presentes em sua pessoa, em seu fecundo apostolado, que não se resumiu na Alemanha, pois ao estabelecer sede episcopal, deixou tudo nas mãos de outro bispo e foi evangelizar o norte da Europa. Aconteceu que, ao ir para Doquim, o convite para celebrar o crisma, São Bonifácio e outros cristãos foram atacados e mortos por pagãos. Isso em 754. São Bonifácio, rogai por nós. Graças a Deus. Louvado seja. Você ficou aí então com o Evangelho do Dia. Hoje é dia 5/6/2016. Eu sou o Frei Jordano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Glória a vós, Senhor.